leva um pouco da maldade. Tira as manchas de sangue deixadas pela cidade. Um rastro de destruição, lares foram deformados. Sem saber quem era inocente ou culpado. E depois das rajadas, só o cantar dos pneus deixa a fumaça sob efeito do corpo dos filhos teus. Paro pra pensar se o motivo é mesmo exato. Porque se for, permaneço aqui trancado no quarto. Foi 01319 guardado na memória. Mais um dia sangrento que vai entrar pra história. Jingle Bell, mais um conto de Natal. Porto Velho troca ceia pra organizar funeral. Quem que foi? Ninguém sabe, nada consta, ninguém viu. Isso aqui tá igualzinho outros cantos do Brasil. O dia errado, a hora errada, 6:30 da manhã. Sai pro trampo e nem sabia que tava no Vietnã. Uma moto, dois caras, dois tiros, vai entender, vai saber. Foda que não é morrer, é nem saber o porquê. Presente antecipado, notícia ruim pra dar. Filho vai crescer, sem ter um pai pra criar. E perguntar pro governo o que é que eles acham disso. Pelo que eu vi, ninguém assumiu um compromisso. História com dois lados, nego tentar esconder quem foi culpado ou quem tá marcado pra morrer. Não gosto de falar de guerra, de ódio, de sangue. Mas diante dos fatos, até não tive por onde. Papai Noel não veio trazendo presente. Veio de preto no fumê, foi pra botar a chapa quente. Milícia balaclava, sem placa, sem compaixão. Revoltada, sem pena, com ódio no coração. Várias rajadas, vários tiros, vários no hospital. E tem neguinho dizendo que isso aqui tá normal. Aquele dia foi foda, não dava nem pra pensar. Qualquer rolê era motivo pra nós se preocupar. O telefone toca, pressentimento estranho. Eu nunca quis tanto que um dia fosse apenas um sonho. Alô? E aí, Fabinho, firmeza, mano? E aí, mano, tranquilo? Aí, não vai acreditar, mano. Qual foi?